levantar ou não. Se vamos ser indolentes ou batalhador, decisão sempre em ascensão. Terrível dilema que me persegue, que é estar entre o sonho e a necessidade. Em breve terei que dar meu veredito, até porque não sou moleque, a responsa me acompanha, trampo rap. E aí, continua ou cessa? Decisões podem mudar histórias, sejam elas alegres ou melancólicas. Integridade ou desonestidade, princípios que nos definem como pessoas. Não ser fiel ou agir como um traidor, nadar, morrer na praia ou ser gladiador. Servir ao diabo ou servir ao Senhor. Engravidar, abortar, atirar, condenar, apostar todas as fichas daquele que se acredita. Vai ou fica, fica ou vai, como fica, decida se man. Inevitável, indispensável, decisão sempre presente em nossa vida. Decisão até quando Deus permitir. Decisão antes de dar o primeiro passo. Decisão inevitável, indispensável, sempre presente diariamente em nossa vida. Decisão se não acreditar. Decisão sim ou não. Decisão ou para se tomar uma direção. Decisão para construir, destruir, invadir, apaziguar, guerrear, desmatar, preservar, cultivar. Decisão para voltar em quem rouba menos ou mais. D-E-C-I-S-H-O. Ficar acompanhado só, na boa ou na pior. Decidir se vai pro bar ou não, se vai usar droga ou não. Evolução ou regressão, só depende de você, qual a sua decisão. Pela rua N.A. controversos, no momento seguindo no sentido inverso. Mundo tão complexo, repleto e violento, nos acostumamos ou buscamos uma solução. Decisão para amar, odiar, respeitar, confrontar, abraçar, ser